Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ainda tem algumas pessoas, não muitas, mas algumas estão com dificuldade de acesso, então terão que pegar depois a gravação. Parece que nós não vamos nos livrar desses problemas nunca, porque sempre tem pessoas bondosas que desejam interferir no nosso curso, preferiam que nós disséssemos outras coisas. Infelizmente não tem sido possível atendê-las. Então. Encerrada mais ou menos a parte teórica, que se prolongou por duas aulas em vez de uma, hoje nós devemos entrar diretamente na questão brasileira. Quando se trata, vamos dizer, de explicar o estado de coisas numa sociedade, é comum se recorrer a exemplos de outras épocas, a precedentes históricos, tá certo? Que teoricamente definiriam, vamos dizer, o perfil de uma conduta coletiva. Isso no Brasil é muito comum, existem muitos livros desse tipo, existe o Retrato do Brasil do Paulo Prado, né, o Bandeirantes Pioneiros do Viana Mogue, e assim por diante. E assim como existem também, vamos dizer, as contestações, como o famoso O Caráter Nacional Brasileiro, do Dante Moreira Leite, que esculhamba com todas as tentativas de traçar um perfil do caráter nacional brasileiro. Também na literatura observa-se muitos personagens supostamente típicos, não é isso? Como o Célio Macunaíma e assim por diante. Isso tudo forma para nós uma constelação de imagens que pode, às vezes, ser útil para você reconhecer na realidade que você está observando, né, a recorrência de algumas condutas tidas como típicas. Mas o problema é que tudo isso se encerra na base do impressionismo, são impressões que você tem. Quer dizer, não é um procedimento efetivamente científico, embora eu não estou negando o valor dessas especulações. Por exemplo, daqui a pouco nós vamos ver quando o Viana Mogue, no Bandeirantes Pioneiros, que é um dos grandes livros sobre o Brasil, junto com o do Raimundo Faur, algumas condutas do brasileiro no Brasil no tempo da colônia, algumas dessas condutas aparecem ainda hoje de uma maneira nítida, sobretudo entre figuras públicas. Se você pegar o Lula, ele parece um tipo saído do Brasil colônia, igualzinho, vocês vão ver. Mas tudo isso é apenas sugestivo. Então, o que eu pensei anos atrás era como aproveitar essa investigação de precedentes, esses personagens típicos, de uma maneira mais científica. E eu cheguei à seguinte conclusão: como amostras de condutas típicas. O problema da tipicidade se resolve, no fim das contas, vamos dizer, numa amostragem estatística, e essa amostragem estatística é praticamente impossível de observar. Então, vamos dizer, o valor dessas imagens é, sobretudo, literário, é um valor heurístico. Ele te sugere algumas condutas, e depois você as reconhece na vida real, mas você nunca pode generalizar, dizer que as coisas são assim ou são assado. Mesmo porque. Vamos dizer, a população brasileira, ela aumentou muito, e ela aumentou muito com, vamos dizer, o ingresso de imigrantes, alemães, italianos, poloneses, japoneses, russos, etc. Isso não acaba mais. Não é isso? E então você transpor, vamos dizer, condutas do Brasil colônia ou do Brasil império para hoje, você estaria, vamos dizer, atribuindo uma continuidade histórica onde, na verdade, você tem um cruzamento de linhas históricas totalmente independentes. Não é isso? Mas existe uma maneira muito simples de você aproveitar esse material de modo muito mais científico e muito mais rigoroso, através do conceito do horizonte de consciência. Ou seja, se as pessoas agiam assim ou assado numa certa época, isso não quer dizer de maneira alguma que elas continuarão agindo assim e que você possa encontrar a explicação de condutas atuais num precedente histórico. Tá certo? Mas uma coisa é certa. Aquilo que as pessoas não sabiam numa certa época e que continuaram não sabendo numa época seguinte, demarca uma linha de continuidade muito clara. Não é isso? Então, o horizonte de consciência, como eu expliquei, ele é demarcado pelo seu limite, quer dizer, pela linha da ignorância. Não é? Ignorância no sentido estrito, não é ignorar qualquer coisa, mas ignorar coisas que são centrais para a compreensão da própria situação em que o cidadão está. Então, se nós nos perguntarmos quais eram os limites do horizonte de consciência da classe letrada, da classe falante, no século XVIII e XIX, e se investigando as épocas subsequentes, nós observarmos que esses limites não foram transpostos, então aí é mais do que justo você perceber uma continuidade de conduta. Não é isso? Quer dizer, o sujeito vai agir da mesma maneira, não por causa de uma herança histórica, o sujeito é assim hoje, não porque o pessoal do século XVIII fosse assim, mas porque aquilo que no século XVIII ninguém ignorava, continua ignorando. Tá certo? Então, o horizonte de consciência é o mediador, vamos dizer, entre os fatos brutos, tá certo? E a interpretação que nós vamos fazer. Então, com isso, nós escapamos do impressionismo em história. Não que o impressionismo não tenha o seu valor. Eu tenho muito respeito por esses livros do Paulo Prado, do Viana Mogli, etc. Bom, o próprio Gilberto Freire apela a impressionismo muitas vezes, não é isso? O Gilberto Leite de Barros, no livro A Cidade e o Planalto, que é um livro maravilhoso, é um grande livro sobre o Brasil também, né? Embora seja só sobre São Paulo, ele é, como é que se diz, o Gilberto Freire paulista. Então, o que nós podemos observar desde o século XVIII e que continua igual, é a seguinte coisa. Primeiro, conforme eu aprendi no livro do Viana Mogli, até o fim do século XVII, isto é, decorridos dois séculos da descoberta, a palavra brasileiro simplesmente não existia. Então, os filhos de portugueses que nasciam no Brasil eram designados por um pejorativo, o mazombo. E o que era exatamente o mazombo? Veja, enquanto na América do Norte, os imigrantes que vieram para os Estados Unidos, eles estavam fugindo da Europa, odiavam a Europa, tá certo? Estavam fugindo de lá por perseguição religiosa ou política, então tinham todos os motivos para deixar a Europa pelas costas e tentar realmente uma vida nova, construir um país diferente, e de fato construíram, quer dizer, os princípios nos quais eles se basearam já desde o tempo da colônia, eram muito diferentes de tudo aquilo que eles tinham experimentado na Europa. Por exemplo, essas coisas não surgiram com os Founding Fathers, não surgiram na Constituição. Por exemplo, a autonomia das comunidades. Você vê que durante toda a colônia, quando surgiu uma divergência numa comunidade, os divergentes simplesmente iam embora e montavam outra comunidade do jeito deles. Por exemplo, a proliferação de denominações protestantes, uma atrás da outra. Era assim, deu um problema teológico, não conseguiu resolver, né? Pega a turminha dele, né? E vai embora e monta outra comunidade. Segundo, a independência das comunidades. Independência que chegava a tal ponto que as pessoas ignoravam a existência de um governo central. Quando foi na própria Guerra da Independência, havia muitas comunidades que não queriam governo central nenhum. Isso tudo já estava consolidado na América quando veio a Guerra de Independência. Ao passo que no Brasil, ninguém foi lá para criar um país novo. O pessoal foi para fazer dinheiro e voltar para Portugal. A quase totalidade do que vinha para isso, a não ser aqueles que tinham sido expulsos de Portugal como degredados, como criminosos. Tá certo? Então, esses permaneciam no Brasil porque não tinham como voltar. Tá certo? Outros também permaneciam, não porque fossem criminosos, mas porque deram azar no Brasil e não conseguiram dinheiro suficiente para voltar. Então, vamos dizer que até o século XVIII, pelo menos, o território brasileiro era um lugar onde ninguém estava, vamos dizer, por vontade própria. Claro que sempre existem exceções, tá certo? Mas, em média, todos eles se consideravam mais ou menos exilados ou visitantes temporários que queriam fazer o seu pé de meia e voltar para Portugal. Então, é claro que daí decorre uma série de condutas, quer dizer, por exemplo, a falta de solidariedade coletiva, a incapacidade das pessoas se organizarem, o individualismo, tá certo? O Viana Mogli descreve isso muito bem. Eu vou ler até um pedacinho aqui. No fundo, o mazombo, sem o saber, era ainda um europeu extraviado em terras brasileiras. Do Brasil e da América, de suas histórias, de suas necessidades, de seus problemas, nada ou pouco sabia, porque vivia no litoral. Você vê, isso é uma constante do Brasil, quer dizer, a civilização se limitou ao litoral, deixou o interior todo vazio, né? Vivia no litoral, mentalmente de costas voltadas para o país. Iam mal as coisas no Brasil? Ah, isso não era com ele. Ademais, que poderia fazer se era só contra todos? Você vira, muito desse estado de espírito nós vemos ainda hoje. Não podemos negar isso aí. Ademais, que poderia fazer se era só contra todos? Na vida pública como na vida privada, nunca seria por sua culpa ou negligência que isso acontecia. A culpa seria sempre dos outros. E assim, recusando-se, racionalizando, contradizendo-se, não participando, reduzindo ao mínimo seus esforços físicos, espirituais e morais para o saneamento e elevação do meio em que vivia, pagando para não se incomodar, quando se tratava do interesse coletivo, lisonjeando, transigindo, corrompendo, revolvendo céus e terras quando se tratasse dos seus próprios interesses. Ninguém como ele para contaminar o ambiente de tristeza, imoralidade, indiferença e derrotismo. Inesgotáveis como eram as suas reservas de má vontade para com tudo quanto se referisse ao Brasil, vivia a escancarar as suas simpatias para tudo quanto fosse europeu. Você vê aqui essa visão idealizada que o indivíduo tinha da Europa que ele havia deixado pelas costas, se expressa também no desprezo não só pelo local, mas pela América do Norte. Você vê que no século XIX, os Estados Unidos já tinham uma civilização que, sob muitos aspectos, era superior a tudo quanto havia na Europa. E no Brasil ninguém admitia isso, achava que os americanos eram bárbaros. É uma coisa que ainda tem, vamos dizer, na mente de muita gente até hoje. Ah, se está na América, não pode prestar, porque só o que é da Europa, né, ou Portugal, ou mais ainda a França, só isso é que presta no mundo. Então, muitas dessas condutas a gente ainda observa. É claro, se você pega, vamos dizer, o Lula se encaixa nitidamente na descrição do Mazombo, né? Muitos outros políticos também. Mas, ainda assim, nós estamos no impressionismo. Porém, se transpomos essas informações para a noção do horizonte de consciência, o que nós observamos? Então, em primeiro lugar, o núcleo das informações que chegavam a essas pessoas era europeu. Não é isso? Então, da América nem recebiam nada. Né? E localmente também não estavam produzindo nada. Então, isso quer dizer, o horizonte cultural ele se limita àquilo que está vindo da Europa. Não é isso? E o que vem da Europa não chega muito facilmente. Leva meses para chegar pelos navios. Então, existe aquela aspiração, vamos dizer, de uma riqueza cultural que está distante, que é de difícil acesso, e que uns poucos privilegiados podiam, então, viajar para a Europa e ver o que estava acontecendo lá e se informar das últimas novidades. Esta situação, ela se consolida num dos traços mais constantes da cultura brasileira e, portanto, da política brasileira. É o seguinte: o que é tido como o topo da civilização, como o valor supremo que deve ser incorporado com muita dificuldade à cultura local, é a cultura europeia, a cultura estrangeira do momento. Isto é o traço mais constante, isso é cientificamente comprovável. Porque se você observar, se você simplesmente pegar uma bibliografia e ver quais são os autores estrangeiros que são citados, tá certo, nas discussões brasileiras, são sempre os autores do momento, nunca os antigos. É? Então, por exemplo, se você ver quantos brasileiros citaram Leibniz a propósito de qualquer coisa. Eu até hoje só vi um fazer isso em discussões públicas. Claro que em tese universitária, capaz, existem alguns estudos sobre Leibniz, dois ou três, né? Mas em discussões públicas, só que usa esse material de Leibniz como moeda corrente hoje em dia, só eu. Não é isso? E material de outras civilizações. Da Ásia, do mundo islâmico. Você procura, por exemplo, citações a Ibn Khaldun, o historiador tunisino. Eu vivia citando Ibn Khaldun, mas eu não via por parte alguma. Ora, Ibn Khaldun é simplesmente o inventor da ciência social moderna. O inventor não foi Emile Durkheim, foi Ibn Khaldun. Né? Então, o desinteresse por esse material é imenso. Houve algum interesse por material estrangeiro, vindo, paradoxalmente, da África. Pelo impulso, vamos dizer, valorizar as tradições africanas que restavam no Brasil. Mas, ora, essas tradições eram de ordem tribal. Nunca fizeram uma contribuição científica à humanidade, não tem nenhuma filosofia altamente desenvolvida. Então, esse material se pegava, sim. Mas e o resto? Então, você vai encontrar pessoas no Brasil que estudaram mais culturas tribais da África do que estudaram Aristóteles e Platão. Né? E isto, então, cria, isso se cristaliza, vamos dizer, num hábito praticamente invencível, que é a escravidão ao tempo, à sua época, que eu chamei de cronocentrismo. Então, o fato de algumas coisas estarem acontecendo hoje não significa que elas são mais importantes ou decisivas do que aconteceu antes. Nós não temos a menor prova disso aí. Elas podem nos atrair a atenção porque elas aparecem na televisão, aparecem nos debates públicos, as pessoas falam disso, mas não quer dizer que elas sejam uma coisa decisiva. Se você for ver, por exemplo, o número de autores importantíssimos, né, que atraíram a atenção dos brasileiros durante décadas, que foram estudados como mestres, como se fosse ensinamento definitivo, que depois desapareceram para sempre. Né? Se você ver Augusto Comte domina o pensamento brasileiro durante várias décadas. De repente, aquilo desaparece e as pessoas têm até vergonha de ter prestado atenção naquilo. Se você for ver Ernest Haeckel, né, que era um discípulo meio bastardo de Charles Darwin, e que foi o sujeito que desenhou aqueles diagramas da evolução das espécies, mostrando a evolução das espécies, que hoje a gente sabe que aquilo foi tudo inventado, que não existe. Né? Ernest Haeckel tem várias edições portuguesas que foram lidas no Brasil, muito lidas no Brasil, e era lido e ouvido como se fosse um mestre. Hoje em dia está na lata de lixo da história. Outros não. Outros que foram lidos na época ainda são bastante respeitados, como Schopenhauer, por exemplo. Ninguém jogou Schopenhauer no lixo. Embora já não tenha o destaque que chegou a ter no meio do século XIX no Brasil. Mas outros autores que eram imensamente maiores, né, isso, não receberam essa atenção. Sobretudo aqueles que eram de épocas anteriores. Mas então, se você procurar, por exemplo, quando eu publiquei o meu livro Aristóteles e Nova Perspectiva, que foi em 95, fazia 30 anos que não saía um livro sobre Aristóteles no Brasil. 30 anos, gente. Até para disfarçar um pouco o vexame, o pessoal da USP, mais que depressa, retirou da gaveta uma antiga tese do Oswaldo Porchat Pereira, que não estava ruim a tese, mas era apenas escolar, não tinha novidade nenhuma, e publicaram, para dizer, olha, não é só você que está falando de Aristóteles, eu sei que não sou só eu, mas todo mundo está falando aí em segredo, né, dentro de casa. Publicamente não existe nada, você não vê um interesse efetivo por Aristóteles em todo o establishment universitário brasileiro durante 30 anos, meu Deus do céu. Enquanto isso, você veja que, segundo o livro do Lincoln Seco, Gramsci e o Brasil, Gramsci foi o autor mais citado em trabalhos universitários durante 30 anos. Ele diz, bom, Gramsci pode ser interessante, etc, etc, mas ele não é um Aristóteles, ele não é um Leibniz, não é uma coisa deste porte. Gramsci não fundou nenhuma ciência, não fez nenhuma contribuição à ciência nenhuma, né? Apenas criou uma estratégia revolucionária que, em muitos lugares, fracassou. Então, ele não é nenhum Aristóteles, nem o Santo Tomás de Aquino, nem o Hegel, né? Mas Gramsci entra no Brasil em 1965, através da editora Civilização Brasileira, e aparece para toda uma facção política como se fosse a salvação da lavoura. Então, automaticamente, as atenções se concentram naquilo. Então, parece, para as pessoas envolvidas no processo, parece que é uma grande novidade que está acontecendo, mas o que está acontecendo é a repetição do mesmo padrão de horizonte de consciência que vem desde o Brasil colônia. Não é isso? Então, ora, você vê aqui, o característico aí não é tanto, vamos dizer, a idealização da Europa, não é tanto o europeísmo, tá certo? Ou seja, nós não podemos pegar uma característica positiva, efetiva, e dizer que ela continua ao longo dos tempos. Mas o lado negativo, a exclusão das informações, essa continua. Né? Ora, mas interpretando errado o europeísmo como se fosse ele um sinal de alienação, começa a surgir, a partir do romantismo e intensificando-se no começo do século XX com o movimento modernista, a ideia de que era preciso voltar as costas à Europa e começar a pensar no panorama local. Ora, mas esse panorama local, ele culturalmente era pobre. Ele não oferecia, vamos dizer, material, vamos dizer, para que se você tivesse uma problemática suficientemente rica para criar uma cultura. Então o pessoal se volta para a paisagem, para o território. Né? E eu acho, por exemplo, interessante você contrastar o poema do Raul Bopp, Cobra Norato, com o livro A Selva, do Ferreira de Castro. Ferreira de Castro é um romancista português, meio comunista, mas um gênio, que esteve um tempo na Amazônia e escreveu um livro chamado A Selva, sobre a vida na Amazônia, que integra, quer dizer, a experiência amazônica no corpo da civilização inteira. Ao passo que os autores, né, o Gastão Cruz, Raul Bopp, etc., se concentram, vamos dizer, na paisagem física, na flora e na fauna. Né? Então, fala de macacos, de tatus bola, né? E é claro que isto não é uma reação eficiente, vamos dizer, ao europeísmo, porque o europeísmo não era o problema. O problema era o cronocentrismo, isto sim. Né? Ora, europeísmo, o que há de tão absurdo em você? Se você está num país primitivo, né, recém-descoberto, você considerar que a cultura europeia é superior foi uma grande porcaria, claro que é mesmo, é uma concorrência desigual. Não há nada de errado nisso aí. Nesse sentido, os americanos, que odiavam a Europa, sempre foram buscar na Europa sua fonte de inspiração. Você vê os Founding Fathers citando Platão, Aristóteles, Cícero, etc., o tempo todo. Ou seja, eles têm, os Founding Fathers tinham uma visão da antiguidade, não como uma coisa meramente histórica ou folclórica, mas como uma fonte atual de inspiração. No Brasil você não vê isso de jeito nenhum. Você só vê o pessoal buscando inspiração na moda europeia do momento, que em seguida é esquecido. Então, vamos dizer, o europeísmo é a face externa e falsa do problema. O europeísmo, por assim dizer, era natural. Mas o problema era o cronocentrismo. Então, era a escravidão não a um continente, mas a um momento do tempo. Na medida em que o pessoal do romantismo, Zé de Alencar e outros, reagem contra o europeísmo, e o pessoal modernista de 22 também reage contra o europeísmo, eles estão reagindo contra um falso problema, e, evidentemente, eles não acertam o alvo. Ou seja, o modo de você se libertar de uma espécie de escravidão mental, vamos dizer, ao estrangeiro, não era voltar as costas à cultura europeia e começar a prestar atenção em tatus, bolas e macacos, pelo amor de Deus. Né? Era fazer o que um único sujeito fez, que foi o Mário Ferreira dos Santos. É você se libertar do cronocentrismo, se libertar da escravidão ao momento e você reconhecer, falar, olha, estou aqui no Brasil, eu não pertenço à cultura europeia, embora receba um pouco dela, então, portanto, eu estou livre também das limitações dela. É? E eu posso me abrir universalmente a todas as épocas e todos os continentes. Ou seja, você tirando proveito da sua situação, tá certo? Em vez de amaldiçoá-la, como faziam os mazombos, ou em vez de forçar para louvá-la, como se estar no meio de macacos e tatus bolas fosse, vamos dizer, um grande valor civilizacional. Então, ao longo de toda a história do Brasil, só um sujeito pegou o truque. Ou seja, se queremos criar uma civilização, uma cultura, que tenha um valor universal, só tem um jeito. Você tem que se aproveitar da sua posição de marginal, de excluído, por assim dizer, da Europa, e aproveitar isso para você se libertar das próprias limitações cronocêntricas da cultura europeia, meu Deus do céu. É? Ou seja, eu também percebi isso e falei, mas isso é uma maravilha, quer dizer, nós no Brasil estamos, de fato, numa posição privilegiada. Por quê? Você vira, nas culturas europeias, há certas coisas que você não pode falar porque eles não entendem. Um exemplo que eu dou é o seguinte: quando apareceu a obra do René Guénon na Europa, por volta dos anos 20, né, falando da metafísica oriental, da espiritualidade islâmica, etc., etc., aquilo era tão estranho que ninguém prestou atenção. Você vê, o homem não estava falando em nome próprio, ele estava falando em nome de uma civilização inteira que tinha ali bem do lado e que estava destinada a invadir a Europa e até ocupá-la mentalmente, como veio a acontecer depois. No entanto, se você procurar, vamos dizer, menções ao René Guénon, existe até um estudo sobre isso, a repercussão do René Guénon na cultura francesa, você vê que as repercussões foram muito discretas. E, em geral, vamos dizer, foram apenas, vamos dizer, não foram análises profundas, foram apenas o aplauso entusiástico de alguns que viraram discípulos do René Guénon e se fecharam no universo guénonista, quase como se fosse, vamos dizer, uma religião mesmo, né? Ou então reações de rejeição um pouco caipiras. Você ficava com raiva, mas não sabia o que dizer. Como André Gide, por exemplo, né? André Gide disse assim: bom, se Guénon tem razão, toda a minha obra cai por terra. Daí perguntaram: mas então por que você não revê tudo? Ele disse: é muito tarde. Isso o quê? É uma impotência intelectual. Você viu, observei que na Europa o único país onde houve, de fato, um processamento crítico do pensamento do René Guénon foi a Romênia. Lá todo mundo leu René Guénon em profundidade, tá certo? E raciocina a respeito. Olha, qual é a importância do René Guénon? Falou: olha, o René Guénon está anunciando desde 30 que o Islã vai tomar conta. É? Naquela época isso parecia tão remoto, tão absurdo, que o neguinho suou como se fosse apenas uma criatura exótica. Isto mostra o despreparo da cultura europeia, especificamente francesa, para lidar com o que lhe é estranho. Isso não é o eurocentrismo, quer dizer, nós não somos superiores e nós queremos impor os nossos valores de todo lugar. A simples existência da obra do René Guénon mostra que o europeu não impôs coisíssima alguma, que essas tradições orientais continuavam perfeitamente vivas e, sob certo aspecto, tinha até uma superioridade, algumas superioridades intelectuais em relação ao Ocidente. Isso não era o eurocentrismo, isso era simplesmente um provincianismo, vamos dizer, o provincianismo dos ricos. Coisa que você observa também aqui nos Estados Unidos. A dificuldade que o americano tem de entender que outros países, outras sociedades, são também centros de iniciativa. Eles têm a impressão que os Estados Unidos é o cachorro e o resto do mundo é o rabo. Ou seja, que tudo que acontece no mundo começa aqui. E quando você estuda, por exemplo, se você lê o livro da Diana West, American Betrayal, você vê que a iniciativa soviética foi imensamente poderosa aqui dentro, determinando o curso da política exterior americana durante anos. Então, era a União Soviética, era o cachorro, e os Estados Unidos era o rabo. Mas o patriotismo dos caras não deixa reconhecer isso, tá certo? Então, está lá o rabo proclamando: o cachorro sou eu, o cachorro sou eu. Então, essas limitações, elas existem em toda a parte. Só que é o seguinte: nós brasileiros, nós somos o quê na ordem mundial? Nós não somos nada. Nós somos o Zé Mané quintessencial. Tá entendendo? E por isto mesmo, estamos livres. É? Nós não temos por que afivelar na nossa cabeça, vamos dizer, as mesmas limitações intelectuais que alejam tantas culturas europeias. São culturas riquíssimas, poderosas, mas que têm uma tremenda dificuldade de entender as outras. Porque entra sempre o fator, vamos dizer, nacionalista, e também o fator linguístico. Nós hoje falamos em globalismo, mas as dificuldades de tradução entre as línguas continuam existindo igualzinha. Por exemplo, eu fiz uma breve tentativa de traduzir o René Guénon, traduzir a Metafísica Oriental, que era um livrinho de 30 páginas. Eu pulei ali como um cabrito, e eu notei que o tradutor, no qual alguém não confiava, que era o Fernando Guedes Galvão, cometia erro atrás de erro. Chegava, às vezes, a inverter o sentido de frase. O Guénon, evidentemente, não lia português, e eu não sei por que ele confiava no Galvão e achava que era o seu tradutor mais fiel. Então, o Guénot é dificílimo de traduzir. É coisa de uma sutileza que, se você não tem muitos anos de prática da literatura francesa, você não pega aquilo lá. Né? Então, se você, por exemplo, se você vai traduzir Heidegger para o francês, eu digo, olha, é uma coisa dificílima. Né? Você, para cada três linhas, tem que colocar uma nota de rodapé dizendo, olha, não é bem isso, o que ele quis dizer foi mais ou menos aquilo outro. Né? Então, essas dificuldades ainda existem e, portanto, a tendência de as culturas mais desenvolvidas se fecharem no seu universo nacional aumenta na medida em que essas culturas são desenvolvidas. Elas criam um debate interno, né, que para o estrangeiro às vezes é totalmente incompreensível. Por exemplo, o debate político americano ele se trava sobretudo através de livros. Cada campanha eleitoral que você tem aqui sai 1.000 livros. E livros muito bons, né, de todos os lados. Então, o estrangeiro que chega aqui e quer se orientar lendo o New York Times, ouvindo a CNN, ele vai parar longe, ele não vai entender o que está acontecendo. E, por sua vez, vamos dizer, o americano fechado no seu debate nacional, que está tão interessante, tão rico, tão maravilhoso, ele se esquece de que tem coisa acontecendo em outros lugares. E tende a minimizar e desprezar. Ah, é, por exemplo, o pessoal de mídia, que não é gente que estudou isso efetivamente, diz, ah, esse tal de Alexandre Dugin, isso é um maluco. Tal. Os estudiosos americanos da Rússia dizem, não, isso aí é fundamental, isso é a coisa importante, é aí que nós temos que ir. Mas a raia miúda da mídia sempre se considera superior àquilo que ela não entende. Então, por isso, os americanos são cegos às iniciativas estrangeiras, sobretudo russas e chinesas. O que torna o país totalmente vulnerável a essas forças. Ora, nós não temos por que participar de nenhuma dessas limitações. Nós estamos livres. Né? Então, entendo justamente porque a nossa cultura nacional ela ainda é incipiente, nós não temos por que comprar, junto com as riquezas que nós pegamos da cultura francesa, ou alemã, ou americana, as suas limitações. Então, essa estreiteza do horizonte de consciência fechado, vamos dizer, na atualidade, bom, pelo menos na atualidade próxima, digamos 30 ou 40 anos antes, num raio de 30 ou 40 anos, isso evidentemente reduz o debate nacional cada vez mais, vamos dizer, a um círculo de ideias cada vez mais restrito. Por quê? As correntes que recebem esse legado europeu e tentam, vamos dizer, repassá-lo à comunidade, elas são também correntes políticas que estão lutando pelo poder. E, evidentemente, quanto mais elas induzirem todo mundo a falar na linguagem daquela corrente, mas elas terão a hegemonia. Não é isso? Então, quando você... É curioso você ler hoje as obras que, nos anos 30, tiveram uma influência fascista. E muitas delas são obras muito boas. Mas se você perguntar onde foi parar tudo aquilo, fez puff e desapareceu. Por quê? Porque quando cai o movimento integralista, os integralistas tentam um golpe contra Getúlio Vargas, Getúlio Vargas manda todo mundo para a cadeia ou para o exterior, né? Automaticamente, se o movimento político pifou, o interesse cultural por aquilo também diminui e vai indo embora, embora, embora, embora. E quando passa o tempo, ninguém mais se lembra daqueles autores que na época eram considerados tão importantes. Assim como amanhã ou depois, no Brasil ninguém vai lembrar de Antônio Gramsci. Porque tanto os autores fascistas quanto Antônio Gramsci e outros similares são intelectuais, têm algum valor, mas nenhum deles é um pilar civilizacional, meu Deus do céu. É? Então, isto aí, se você pensar bem, esta limitação do horizonte de consciência é a causa principal de tudo o que está acontecendo no Brasil. É? Então, à medida em que as doutrinas gramscianas, elas penetram no meio universitário, elas adquirem a hegemonia em escala nacional. É claro que essa hegemonia é relativa, porque a cultura universitária não chega ao povão. O povão está assistindo aí o programa do Faustão, a Banheira do Gugu, ouvindo Amado Batista, tá certo? E está ignorando tudo isso, ouvindo música country, né? Ouvindo César e Paulinho, e Agnaldo Timóteo. Né? É por aí. Então, o povão ficou alheio a isso, o que sedimentou, evidentemente, uma revolta conservadora a partir de 2015, com a qual os homens da hegemonia não contavam absolutamente. Eles achavam que eles tinham dominado todo mundo. Não, você dominou uma fração da elite, a fração mais falante, evidentemente, que inclui a mídia, as cátedras universitárias, etc., etc. Mas o que você fez foi infectar toda essa gente de um estreitamento do horizonte de consciência pior do que tinha antes. É? Porque, você veja, se você observar um movimento esquerdista anterior aos anos 60, você vê que ele evoluía num diálogo e num confronto com outras possibilidades. Por exemplo, nos anos 30, o confronto dos integralistas com os comunistas. Não é isso? Frequentemente eram pessoas que se conheciam e que eram até amigas umas das outras e que tinham lá a sua divergência política. Porém, a ideia da hegemonia, ela traz em si o conceito da exclusão do adversário, de prendê-lo na espiral do silêncio. Você tem que ocupar todos os espaços para quê? Para que o diálogo, o debate político, seja o debate interno da sua corrente. Então, o que até os anos 60 era o debate interno da esquerda, se torna o grande debate nacional. Infectando até pessoas que não têm simpatia nenhuma pelo comunismo. Tá certo? Então, o que é isso? O Gramsci, embora ele vivesse e fizesse a sua obra, portanto, nos anos 30, tá certo? Ele só se divulgou na Itália a partir dos anos 50. Né? Quando começaram a escavar aqueles manuscritos e publicar. Né? Mas uma edição padrão do Antonio Gramsci surgiu até depois. No Brasil também, mas a primeira edição do Antonio Gramsci surge em 65, a partir de 65, com o Enio Silveira. Ele publica 5 livros do Antonio Gramsci. Mais tarde se fez uma edição padrão, edição completa, né, dos tais cadernos do cárcere. Então você vê que o Gramsci era atualidade. Você vê que antes de sair o livro do Gramsci, o Gramsci aparece citado pela primeira vez, que eu saiba, pode ter outro, mas eu não verifiquei, aparece citado pela primeira vez no artigo do Otto Maria Carpo, que era um homem de uma cultura europeia monstruosa. E mostra aquele cidadão no qual nenhum comunista tinha prestado atenção até então. E eu não sei se foi o Carpo que sugeriu pessoalmente ao Enio Silveira, eram muito amigos, a edição do Antonio Gramsci, mas certamente esse artigo chamou a atenção das pessoas. Então, o estreitamento do horizonte de consciência, que já era uma constante na história brasileira, ele se torna proposital e sistemático a partir da ascensão do gramscismo, que vem com a ideia da ocupação do espaço, da monopolização do debate público, tá certo? E no gerenciamento dos antagonismos. Decorridos 30 anos, quando o Lula faz aquela constatação, ah, que maravilha, todos os candidatos presidenciais são de esquerda, o que era? Era já a hegemonia gramsciana transposta para o terreno político eleitoral. Nisso. Uma vez conversando com o Roberto Campos, nós fizemos a seguinte pergunta. Há quanto tempo demora para que uma revolução cultural se transforme numa revolução política? Fechamos o negócio em 30 anos. Nisso. Ora, quando que entra o Antonio Gramsci no Brasil? Década de 60. Quando que o PT alcança pela primeira vez o seu esplendor? Década de 90. Então, a nossa conta não está muito errada. E note bem, tudo isso que eu estou lhes explicando é baseado não na ideia de uma repetição de padrões de conduta, repetição automática de padrões de conduta, não num impressionismo baseado em personagens típicos, mas se baseia numa noção puramente quantitativa, e, na verdade, quantificável, que é o horizonte de consciência. O horizonte de consciência, o que, que os neguinhos estavam lendo? Quais eram as ideias que circulavam? Né? E, em volta, quais as ideias importantes sobre o mesmo assunto que eles não estavam estudando? É muito simples fazer isso. Eu digo, eu nunca quantifiquei, porque isso não é trabalho de uma pessoa só, mas é uma noção perfeitamente quantificável, né? E, na verdade, é uma noção material. Né? Isso. Por exemplo, a partir dos anos 90, eu comecei a divulgar a lista dos livros faltantes no mercado brasileiro. Né? E uma coisa que me impressionou muito foi o tal Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, feito por 104 autores da esquerda, com imensos patrocínios estatais e privados, e no qual você procurava, eu não via nenhum dos autores de direita que eu tinha lido. Né? Eu só via tipos insignificantes, ou então, vamos dizer, os mais absurdamente notórios que qualquer Zé Mané podia conhecer. Então isso quer dizer que o horizonte inteiro do pensamento conservador, sobretudo do anglo-americano, que é um oceano, é totalmente ignorado. De que é isso? Estreitamento do horizonte de consciência. Se você perguntar por que o PT caiu do burro, por causa disso. Fazia 30 anos que ele ignorava o pensamento de direita, reduzindo àquela imagem estereotipada, caricatural, pejorativa, que ele mesmo tinha inventado. Quer dizer, que se os direitistas forem tão idiotas quanto o PT os traçava nas suas cátedras universitárias, no seu livro, isso é bom. O PT ficaria eternamente no poder, jamais teria as manifestações populares, esse protesto todo, esses 95% de oposição ao governo, nada disso teria acontecido. Então, o estreitamento do horizonte de consciência implica duas coisas. Primeiro, você não conhece o seu inimigo. Segundo, você não conhece você mesmo. Ou seja, você viola as duas primeiras regras do Sun Tzu. Então, até os anos 60, o pessoal da esquerda absorvia as outras correntes. Liberal, conservadora, cristã, integralista. Você via debates públicos entre essas pessoas. Né? A partir dos anos 60, com a noção da hegemonia, a ideia é ocupar o espaço e não deixar mais ninguém falar. E fazer com que, nas palavras do Antônio Gramsci, todo mundo seja socialista sem saber, até os antissocialistas. Isso, de fato, aconteceu. Só que isso agrava o problema do estreitamento do horizonte de consciência até um nível catastrófico. Por que a ascensão da hegemonia veio junto com a queda do nível cultural do Brasil? Veio junto com a destruição do sistema educacional, veio junto com a destruição da alta cultura, com a desaparição da literatura brasileira durante 30 anos, meu Deus do céu. Por que veio junto? Por causa disso. Ou seja, a hegemonia estanca o debate cultural, porque o reduz a uma conquista de espaços. Tá certo? Então, é claro que, nesta altura, você vê uma baixa do nível de consciência. E os problemas maiores e mais complexos se tornam absolutamente inacessíveis às mentalidades dos dois lados. Quando você vê hoje as discussões internas do PT tentando diagnosticar o que está acontecendo e tentando explicar tudo como um golpe da elite capitalista, né, você vê que eles estão completamente fora do mundo, porque a elite capitalista está maciçamente a favor deles. Agora, depois de tantas denúncias, etc., etc., eles pegaram um pouquinho de vergonha na cara e começaram a reagir um pouco contra a corrupção, não contra o comunismo. Então, eu digo, olha, o PT está fora do mundo. E o pessoal do outro lado também está fora do mundo. Então, não houve, vamos dizer, não existe debate quando não existe uma mútua fecundação das ideias. Quer dizer, não há nenhum problema em você ler uma coisa de um autor com quem você não concorda, no essencial, tá certo? E você ser inspirado por coisas que ele sugere. Eu nem posso dizer, por exemplo, quantas ideias interessantes me vieram do livro do Jacob Grönberg, O Escravismo Colonial, que é um autor mais comunista que Karl Marx. Ou mesmo do próprio livro do Caio Prado Júnior, que inaugurou a guerrilha no Brasil, que é A Revolução Brasileira. Então, ele fez esse, ele criou, escreveu esse livro para convencer as pessoas que deviam apelar para a luta armada. Ou seja, que a velha estratégia do Partido Comunista de aliança com a burguesia nacional não ia funcionar. Ele escreveu para isso. Mas o livro, até isso, não deixa de ter sua verdade. Né? E se você quer tomar o poder, não pode ser por esse lado, assim, assim, assim. Tem que ser pelo outro. Tem lá a sua cota de razão. Ou seja, só é possível você debater quando você se deixa impregnar e fecundar pela ideia do adversário, certo? E você a trabalha e você a transcende. Ou acha que transcende, de algum modo. Mas se você se isola dela, se você a afasta, se você só quer vê-la à distância, sob forma reduzida, pejorativa e caricatural, aí, meu filho, você está usando a política do avestruz. Tá certo? Então, o gramscismo no Brasil virou uma política de avestruz. Né? Só nós falamos, então nós não queremos saber o que os outros pensam. Então, ignorando o pensamento da direita, aconteceu que, de repente, o PT foi surpreendido com a massa popular que foi para a rua pedindo a cabeça dele. Por outro lado, o pessoal da direita também entrou no mesmo negócio do horizonte, do estreitamento do horizonte de consciência. Na medida em que, descobrindo algumas correntes de pensamento direitista, que eu mesmo fui o primeiro a mostrar por aí, claro que isso não quer dizer que fui o primeiro a citá-las, mas foi o primeiro a citá-las no debate público. Isso é importante. É? Se você procurar em trabalhos universitários, pode ter alguém que estudou lá o Burke, né? Que estudou outros pensamentos. Por exemplo, o Jacir Menezes, que era um filósofo conservador, que foi um grande estudioso de Hegel sob o ponto de vista conservador, está lá. Mas tudo isso ficava restrito. Então, na hora que eu comecei a divulgar centenas de livros que estavam ignorados, naturalmente o pessoal começou a lê-los. E, na hora que descobre, por exemplo, a Escola Austríaca de Economia, tá certo? Deposita naquilo uma esperança monstro. Não é isso? Então, quando o pessoal diz menos Marx, mais Mises, eu digo um momento, peraí. O Mises é o grande economista, é o cara que demonstrou a impossibilidade da economia estatista, socialista. Tá certo? E, sem dúvida, isso é uma contribuição monstruosa, mas Karl Marx tem uma amplitude imensamente maior. Karl Marx é um filósofo da cultura, meu Deus do céu. Em primeiro lugar. Segundo, Karl Marx tem uma interpretação da história inteira. E o Mises não tem. Não é isso? Terceiro, Karl Marx foi o fundador da Primeira Internacional, quer dizer, um líder de massas. O Mises não foi? Então, você não pode nivelar essas duas coisas. O Mises é muito melhor do que o Marx em economia, sem sombra de dúvida. Mas e o resto? Então, vendo a superioridade da economia capitalista, que é uma coisa óbvia, tá certo? É só você pegar aquela publicação da Heritage Foundation, que é o Atlas da Liberdade Econômica no mundo, você vê os países mais próximos, mais ricos, são aqueles que têm mais liberdade econômica. Isso é o óbvio do óbvio, nem precisa discutir. Tá certo? E a questão da economia estatista, o Mises matou em 1923 com o livro Socialismo, uma análise sociológica e econômica, e pronto, acabou, está enterrado. Os próprios comunistas leram aquilo e concordaram, meu Deus do céu. Tanto concordaram que você vê que nunca mais insistiram muito no negócio da economia estatizada. Eles querem estatizar a sociedade, ter o controle da sociedade, mas a economia é a parte menos controlável da sociedade. Na União Soviética, 50% da economia soviética era a economia privada clandestina. O governo sabia, falava, bom, é clandestino, mas se a gente fechar, nós vamos tudo para o buraco, então deixa os caras fazerem a economia clandestina deles. Então, agora, uma análise em profundidade do Antônio Gramsci eu até hoje não vi. Eu vi análises ensaísticas, como a minha própria, dentro da nova era da Revolução Cultural. É um primeiro sinal, foi o primeiro livro escrito sobre Gramsci no Brasil que não fosse do ponto de vista gramsciano, primeiro. Depois apareceram os do General Coutinho, mais uns dois ou três. Mas estamos ainda na esfera ensaística. Né? Vamos dizer, um estudo em profundidade do Antônio Gramsci não foi feito até hoje. Mais ainda, no Brasil até hoje, nós não temos sequer um mapeamento da esquerda nacional. quem são os personagens, quais são as organizações, em que esfera elas atuam, de onde vem o dinheiro delas, etc. Você não, nós não temos até hoje, nós não temos a visão do inimigo. Então, o PT, nós temos aí dois grupos de avestruzes, um lutando contra o outro. Nenhum quer ver o inimigo. A gente tem tanto horror dele que, quando ele vê, sabe o que ele faz? Ele cospe. Né? As expressões, você veja, eu até anotei, durante um tempo eu anotei, depois perdi o fio da meada. O número de pessoas que reagiam aos meus livros com sintomas físicos, fisiológicos. Dor de cabeça, ânsia de vômito, náusea. Mas é um montão. Eu digo, uai, mas isso aí é o protótipo da impotência intelectual. O que é que você consegue fazer dentro do meu livro? Sentir-se mal? É? Então, do mesmo modo, eu vejo pessoas que também têm náuseas diante da esquerda. Eu digo, mas enquanto você está tendo náusea, meu filho, quem está sofrendo é você e você vai apanhar. Não é isso? Se você está na briga, você não pode ter náusea. Como é que você vai se pegar na briga com um cara que você, se você tem nojo de tocar no corpo dele? Fala, não vou tocar. Enquanto você está assim, ele está te enchendo de porrada. É uma coisa simples. Quer dizer, se não existe uma certa interpenetração, se não existe uma certa promiscuidade, tá certo, intelectual entre você e o seu inimigo, você nada conseguirá contra ele. Tá certo? Então, observando desde o tempo do Brasil Colônia, o fenômeno do mazombo explica, vamos dizer, o porquê da sujeição dele à moda europeia do momento, porque ela representava, vamos dizer, a vida brilhante, rica, maravilhosa, variada, em comparação com a vida pobre, desértica que ele tinha no meio colonial. Não é isso? Então, está perfeitamente explicado que eles sentissem assim. Porém, o estreitamento do horizonte de consciência deles se propaga nas épocas seguintes, onde, na verdade, o pessoal tinha acesso a muito mais informação da Europa. Se você vê durante o Brasil Império, é a mesma coisa. Então, se nós lemos, por exemplo, o Joaquim Nabuco, o livro Minha Formação, é um livro importante no Brasil. Qual é o autor, maior autor que mais o influenciou? Foi Walter Badgett, que era um economista, fazia análise da Bolsa de Valores em Londres, e era muito bom nisso, mas não passava disso. Ele não era nenhum, não era sequer um Maquiavel. E isto fez a cabeça do líder do movimento abolicionista no Brasil, ele era líder do Partido Conservador e chefe do movimento abolicionista. Aliás, outra coincidência, quem fez o abolicionismo no Brasil? O Partido Conservador. Então, isso mostra o estreitamento do horizonte de consciência de uma das figuras de maior destaque e das figuras mais brilhantes do Brasil Império, que foi Joaquim Nabuco. Nas gerações seguintes, você observa a mesma coisa. Então, isto é agravado pelo fato de que as instituições de cultura são muito fracas e são substituídas frequentemente pela mídia. Isto observou-se, sobretudo, durante o governo militar, onde o grande centro de debates não era a universidade, era a mídia. Então, a mídia passa, vamos dizer, a determinar o horizonte de consciência das universidades. Nisso, quando você vê, por exemplo, a Folha de São Paulo, com o seu suplemento Mais, o pessoal diz, não, o Mais é o house organ da USP. Eu digo, ao contrário, a USP é o house organ do Mais. A palavra do suplemento Mais cai sobre a USP como se fosse palavra de evangelho. Então, a mídia assumiu a dianteira na luta cultural, no debate cultural, estreitando mais ainda o horizonte de consciência. Então, qual é a solução de tudo isso? Então, em primeiro lugar, nós temos que nos livrar desse cronocentrismo. Eu escrevi sobre isso no livro O Futuro do Pensamento Brasileiro. Quer dizer, o preconceito cronocêntrico é muito pior do que o etnocêntrico. Ele limita muito mais a mente do que um preconceito. Por exemplo, um preconceito etnocêntrico pode fechar você na civilização europeia. Mas a civilização europeia são 30, 40 países com culturas nacionais enormemente ricas. Você pode viver daquilo o resto da sua vida. Tá certo? Mas O cronocentrismo, meu filho, é o que está saindo, sobretudo na mídia. Não há debate universitário fora daquilo que se fala na mídia. Então, a mídia está fazendo a cabeça da cultura superior. Quer dizer, nos anos 70, eu escrevi um ensaio sobre isso, que chamava Imprensa e Cultura, mostrando que, durante um tempo, a mídia, jornais, televisão, rádio, etc., tinha sido um reflexo da cultura superior. Então, a cultura superior se manifestava, sobretudo, através de livros, de obras mais complexas, e uma parte disso ecoava na mídia, de modo a despertar nas pessoas o interesse por ter um conhecimento mais direto daquelas coisas. Porém, a partir dos anos 70, estava havendo o contrário. A mídia estava delimitando o horizonte da alta cultura. E isso no Brasil aconteceu de uma maneira avassaladora. Tá certo? Então, a primeira providência que nós temos que tomar é romper a camisa de força cronocêntrica. E dizer, olha, nós aqui estamos no Brasil, nós não pertencemos exatamente à cultura europeia, nem à cultura americana, nem nada. Nós estamos soltos no ar. Né? É aquele poema do Murilo Mendes, o garoto que está sentado na rede, né, que mil ventos diferentes estão balançando a rede. Este é o Brasil. Fala, mas isto é uma sorte. Nós não somos presos a nada. Nós podemos receber tudo, nós podemos incorporar todo o patrimônio da cultura universal, sem privilegiar isto ou aquilo. E este foi justamente o caminho seguido com máxima amplitude por uma pessoa, que é o Mário Ferreira. Só o Mário Ferreira fez isso. Quando você lê os livros do Mário Ferreira, que elas estão horrivelmente editadas até hoje, as edições já eram ruins naquele tempo, porque ele produzia um livro atrás do outro, mandava para a gráfica, que era dele mesmo, imprimir, dizia, bom, depois de eu morrer, vem alguém, conserta isso. Não consertaram até hoje. As edições da realizações são um pouco mais bonitinhas por fora, mas o texto está com o mesmo problema. Mas quando você lê o livro dele, você vê que ele está à vontade para conversar com Platão, Pitágoras, como se fossem contemporâneos. Na hora que ele inventa um personagem de ficção chamado Pitágoras de Melo, e tem um diálogo com Pitágoras de Melo, né? Então o que ele fez? Ele atualizou Pitágoras, transformou Pitágoras num cidadão que você encontra na esquina. Não é isso? Então, o diálogo filosófico do Mário Ferreira é com todas as épocas e civilizações. Ele não caprichou muito no conhecimento do asiático, no conhecimento que tem do legado islâmico, é pouco. Tá certo? Mas ele sabe que existe, ele não está tapado para isso. E também você não pode exigir que um cara só faça tudo. O simples fato de ele se mover igualmente à vontade no século XX, no século XIII, ou no século I, ou no século IV a.C., já mostra que ele está fazendo a coisa certa. Ele está incorporando na cultura brasileira o legado de toda a civilização mundial. Né? Você vê a diferença que isto faz. Este foi o caminho que eu mesmo segui. Eu passei anos, por exemplo, estudando esse material islâmico. Vocês sabiam, por exemplo, que só a Pérsia sozinha tem mais e melhores filósofos do que a Europa inteira? Quando você descobre isso, você quase cai de costas. Né? Quando eu achei que tinha descoberto a noção do conhecimento por presença, e falei, oba, eu sou um gênio, tá? Eu descobri que tinha um filósofo persa do século XI que já tinha descoberto a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, tudo isso aí está aberto à nossa espera para que nós integremos tudo isso e daí sim criemos uma alta cultura original, poderosa, desde o Brasil. E a hora que você tiver essa alta cultura, você pode ter certeza que os reflexos na política se seguirão inapelavelmente. De você elevar o nível do debate cultural é elevar o nível do debate político. Tá certo? E elevar também o nível de qualificação dos políticos. Agora, esperar resolver todos os problemas práticos para depois fazer isso é um absurdo. Quer dizer, o sujeito quer primeiro resolver todos os problemas para se tornar inteligente depois. Para depois não precisar mais, meu filho, depois está na hora de morrer. Então, vamos dizer, esse praticismo brasileiro, praticismo caipira brasileiro, que despreza o conhecimento, ele diz, não, o que interessa é agir, nós temos que fazer alguma coisa. Eu digo, sim, fazer o quê? Vai fazer besteira que vai fazer. Então, quando houve, por exemplo, surge em 2015, vamos dizer, a revolta popular, né, e o pessoal logo em seguida se apega, vamos dizer, a uma tática do... pessoas que discutiam duas táticas, impeachment e intervenção militar. E eu aqui pensando, falei, peraí, mas isso não são estratégicas, isso são táticas. Né? Mas não tem estratégia nenhuma. Então, nenhuma tática vale nada. Não é isso? Então, não há uma concepção estratégica porque a pessoa não consegue sequer imaginar que é necessário uma estratégia. Ou seja, nem o PT, que tem, vamos dizer, a retaguarda de 150 anos de marxismo nas costas, né? E de 50 anos de gramscismo, nem ele consegue fazer uma análise estratégica direito, né? Se apegando a mitologias de infância, na verdade, o golpe, o fascismo, etc. Ora, esta coisa antifascista, isso aí é um cacoete, meu Deus do céu. Acontece o que acontecer, eles vão gritar contra o fascismo. Veja, o saudosismo, esse automatismo mental, chegou ao ponto dos caras adotarem o lema "não passarão", que é o lema da República Espanhola contra os franquistas, né? Não passarão, não. Que deu um azar desgraçado que logo em seguida os caras entraram e ainda fizeram a musiquinha "E aí, meu passado, já passamos", né? Quer dizer, os caras se apegam a essa mitologia de décadas atrás, mitologia que Stalin inventou, né? Totalmente deslocados da situação, né? Até um dia a Roxane estava comentando que, pô, se o PT ouvisse você, eles estariam numa situação melhor. Mas estariam sim. Agora, quando o pessoal se apegou vamos dizer, à ideia da intervenção militar, foi o voto vencido. Eram duas ideias idiotas, na verdade. Porque se você tem uma estratégia global, então todas as táticas servem para você. Você usa um pouco disso, um pouco daquilo, conforme o momento, conforme a oportunidade. Mas se você não tem, então você se apega à tática enquanto tal e se enrijece naquilo e transforma uma mera tática numa tomada de posição doutrinal, meu Deus do céu. Que foi o que o pessoal fez. O que é isso aí? Estreitamento do horizonte de consciência. É? Então, a intervenção militar foi voto vencido, mesmo porque o pessoal ficava na rua gritando intervenção militar e não falava nada com os militares. Oh, você quer fazer uma intervenção? Mas nem perguntaram, meu Deus do céu. Todos eles estavam dizendo: não queremos, não tem nada a ver com isso. Então, veja, pregar a intervenção militar é você sair na rua dizendo o que os outros devem fazer, sem ter sequer consultado os outros, né? Então, até hoje, eu confesso, eu não sei exatamente o que os militares brasileiros estão pensando, perdi contato com eles faz 10 anos. Mas o pessoal que estava na rua gritando também não sabia. E pior, eles discutiam se a intervenção militar era constitucional ou não. Eu digo: mas o que é uma intervenção militar? Como é que você faz? Que pontos do território você tem que ocupar? Que pessoas que você tem que tirar, vamos dizer, da esfera política, e quais outras você vai colocar no lugar delas? Tá certo? Como que você vai, usando elementos das Forças Armadas, suprir todas as vagas na administração? Segundo, como fica o país na esfera internacional, que vai sofrer evidentemente, se tem um golpe militar, vai sofrer uma intervenção, uma reação brutal, como sofreu Honduras, por exemplo. Em Honduras, a pressão foi tamanha que os caras, depois de derrubar o presidente, acabaram elegendo o aliado dele. Quer dizer, fica o dito por não dito. Não é isso? Então, uma intervenção militar, seja constitucional ou não, seja legal ou ilegal, ela tem que pensar em tudo isso. Isto é intervenção militar. Agora, se é legal ou ilegal, constitucional ou inconstitucional, é um problema adjetivo. E o pessoal fica discutindo isso. Por outro lado, o pessoal do impeachment, você concentrava o seu ódio na pessoa da dona Dilma Rousseff, que a rigor não é ninguém, tá certo? E aderiam a isso porque diziam: isto é, vamos dizer, a preservação das nossas instituições. Eu digo: mas espera aí. Mas as nossas instituições, ou seja, a nova República, a Constituição de 88, foi tudo construído para criar esta situação. É? Então, você querer derrubar o PT, mas preservar as instituições, é você remover o efeito reforçando a causa. Para mim parece uma coisa bastante óbvia. Quando você vê a Constituição que aceita o direito à propriedade privada, condicionando-a à sua utilidade social, pronto, já está aí. Não é isso? Então, o desejo de preservar as instituições é o desejo de preservar o quê? A nova República, e a elite que fez a nova República, constituída basicamente de duas correntes, PT e PSDB. Então, logo, logo, quando o pessoal começou com isso, falei: logo, logo eles vão mostrar a verdadeira face. Então, logo em seguida, esse pessoal começa a aparecer defendendo casamento gay, abortismo, desarmamento civil, tudo o que o PT fez na esfera sociocultural. Então, comprova aquilo que disse o FHC. Não há divergência ideológica, apenas uma disputa de cargos. Ou seja, sai daí que eu vou fazer o mesmo que você está fazendo. Só que o governante sou eu. Né? Foi exatamente isso que aconteceu. E, evidentemente, quando você faz essas análises, as pessoas se imaginam. Ah, você está contra o impeachment, você está contra a intervenção militar, você está contra isso, contra aquilo. Por quê? Dentro, vamos dizer, desse estreitamento brutal do horizonte de consciência, a tomada de posição emocional substituiu a análise dos fatos. Você não pode saber o que está acontecendo. Você não pode dizer o que está acontecendo. Tudo é interpretado como uma tomada de posição. Você está a favor ou contra. Você gosta de nós ou não gosta de nós. Você está contente ou você está irritado. É tudo assim. Então, a coisa baixou a um tal ponto que eu atualmente eu só consigo me explicar corretamente para os meus alunos. Para os outros não dá para explicar. Como é que eu vou explicar uma coisa para o João Willis, por exemplo? Ou mesmo para o FHC? Não dá, ele não acompanha mais. Ou seja, todo esse pessoal, há anos, mergulhou no cronocentrismo, ainda é vítima do cronocentrismo e nunca vai entender nada a partir disso aí. Deu para entender? Então, bom, nas próximas aulas continuamos com a análise já da questão brasileira. O que não quer dizer que as questões teóricas não serão levantadas, mas toda hora podemos voltar a elas. Como eu não sei, eu vou dar 5 aulas nesse curso e não 4, porque na primeira houve muita dificuldade de acesso, muita gente ficou atrapalhada. Nesta aqui também está tendo um pouco de dificuldade de acesso, embora não tanto. As gravações vão ficar aí à disposição. Então, esta é a 3ª aula, temos mais 2. Tá bem? Então, pausa, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então, vamos lá, as perguntas. Ali Camel Ismael Júnior pergunta, como romper a camisa de força do cronocentrismo e uma sociedade com perfil mazombo, dominada por mídias altamente limitadoras do horizonte de consciência, sem se utilizar desse mesmo sistema como fizeram os esquerdistas nos últimos anos? A estratégia de quebrar essas correntes apenas com a exposição pública dos agentes responsáveis dessa limitação do horizonte é suficiente? É claro que não é suficiente. O que nós temos, vamos dizer, a parte, já dizia John Stuart Mill, a crítica é, vamos dizer, a função mais baixa da inteligência. E, portanto, ela é o que vem na frente, tá certo? Mas, além disso, existe todo um trabalho de reinterpretação da vida brasileira inteira e do pensamento mundial inteiro. É isso que nós temos que fazer. Por exemplo, a história do Brasil, a história dos últimos 40 anos. Quer dizer, você desmentir meia dúzia de lendas urbanas colocadas em circulação por comunopetistas, isso não adianta, isso é só o começo. Você vê que a história social e política dos últimos 40 anos se transcorreu em total escuridão. Quer dizer, houve modificações psicológicas brutais. Nada disso foi sequer documentado, quanto mais narrado historicamente. Nada disso foi feito. Então nós temos que começar a criar, por assim dizer, uma barreira de livros. Não são livros de polêmica, não são livros de combate. São livros que vão restaurar o conhecimento. Então nós temos que criar esse conhecimento. Ele simplesmente não existe. Agora, a partir da hora em que você começa a elaborar isso aí, podem começar a surgir obras de ficção que reflitam isto. Agora, eu acho que os historiadores têm que vir em primeiro lugar. Quer dizer, contar o que se passou. Por exemplo, existem pesquisas sobre mudanças comportamentais causadas pelas novelas da Rede Globo. Mas foi uma pesquisa. Existe algum livro inteiro sobre isso? Um estudo sobre isso? Não. Existe algum estudo em profundidade sobre a manipulação comportamental nas escolas? Quer dizer, se você ler o livro do Pascal Bernardin, você tem ali o repertório das técnicas que são usadas, que eu não costumo chamar de doutrinação, porque doutrinação se dirige à inteligência. Doutrinação é você defender uma ideia contra outra ideia, portanto, supõe algum debate. E o que estão usando nas escolas são processos de mudança comportamental que não passam pela inteligência crítica, não passam pela mudança de opinião. Ao contrário, muda a conduta para mudar a opinião depois, retroativamente, de uma maneira, por assim dizer, passiva. Não há nenhum estudo de grande escala sobre isto, nem sociológico, nem, muito menos, histórico. O estudo do ingresso das técnicas socioconstrutivistas no Brasil, como entraram, como foram sendo aplicadas e que efeitos estão tendo. Ninguém fez isto. Isso, vamos dizer, são, no mínimo, teses universitárias. Teses de doutorado, não é de mestrado. Tá entendendo? São obras de grande porte que tem que ser feita, obras de 500, 600 páginas, tudo muito bem documentado, contado. Você vê, a produção da narrativa ainda é monopólio do pessoal petista e ou tucano, tá certo? E, vamos dizer, a direita brasileira está atuando apenas na esfera do debate jornalístico, tá certo? Você não tem, dificilmente você vai encontrar um estudo em profundidade sobre o que quer que seja, nem mesmo um estudo meramente documental, como, por exemplo, o Imbecil Coletivo é um estudo meramente documental, nem mesmo um estudo documental com aquela amplitude, porque o Imbecil Coletivo ele se prolongou, na verdade, por 8 volumes. Quer dizer, você tem uma descrição fenomenológica do que está acontecendo, mas ainda está apenas na esfera descritiva. Não é um estudo narrativo, não é um estudo sociológico, não é um estudo explicativo, tá certo? É, feito em tom humorístico, mas com o espírito descritivo, não é isso? O espírito de documentar o que estava acontecendo antes que o pessoal esquecesse completamente. Se você for ver os autores que eu estou tratando ali, as polêmicas que eu trato, tudo isso já foi esquecido. Né? Então, se você perguntar assim, quem é Gilberto Felisberto de Vasconcelos? Ninguém mais lembra. Era um polemista importante na época. Né? Então, se não documentar, estaria esquecido. E a hora que você esquece a história, você cai de novo, e de novo, e de novo, e de novo no mesmo engodo, porque você não sabe que é velho. Então, eu estou falando só de atuação na esfera cultural. É isso que vai consolidar o poder. Você tem que se tornar, vamos dizer, uma autoridade no campo. E não é com polêmica que você vai se tornar uma autoridade. Tá certo? Então, tudo isso está faltando. Vamos dizer, um estudo em profundidade sobre a criminalidade no Brasil não existe, gente. É? Por exemplo, a sucessão de leis que foram facilitando a atuação dos criminosos. Da onde veio isso? Da onde esses caras tiraram essa ideia? Quais são as fontes intelectuais disto? Como que penetraram no Brasil? Como que... Veja, as grandes mudanças elas começam em pequenos círculos de intelectuais. E aos poucos vão aumentando em círculo concêntrico até chegar na política. Quando chega no parlamento e vira lei, pronto, aí fechou. É um processo demorado. Quais são as fontes do nosso código do menor e do adolescente? Quais são as fontes intelectuais? De onde tiraram? Quais são as fontes da ideia de casamento gay? O pessoal não estuda isso. Por exemplo, os movimentos da esquerda americana, tá certo? Eles são a matriz de tudo o que acontece no Brasil nessa área. Toda esta política sociocultural da esquerda é inspirada na esquerda americana, que ninguém está estudando, meu Deus do céu. Se você perguntar quantas pessoas no Brasil leram o livro do Saul Alinsky, 2, 3, 4, eu digo, está tudo no Saul Alinsky. Então, nós não estamos contando a história, nós ainda estamos permitindo que a narrativa esteja nas mãos de quem precisa falsificá-la. Por exemplo, toda essa história das torturas. Então, que houve tortura? Bom, deve ter havido alguma, certamente. Porém, nada disso está seriamente comprovado. A única prova é testemunhar. Um diz que o outro foi torturado, o outro diz que um foi torturado e pronto, os dois levam indenização. Não foi feito um estudo sério. Eu vou dizer, todos os casos que eu averiguei eram falsos. O que não quer dizer que todos absolutamente sejam falsos. Até onde eu averiguei, todos eram falsos. Não averiguei muitos, averiguei alguns em profundidade, como aquele mencionado pelo Caco Barcelos. Ali investiguei e cheguei à conclusão de que a alegação era materialmente impossível. Tá certo? Em outros casos também. Então, até hoje não se fez, por exemplo, uma comissão, uma verdadeira comissão da verdade. Não adianta você reclamar, você espernear, você tem que opor à narrativa uma outra narrativa bem documentada e séria. Não é isso? Então, também, você veja, quando o pessoal começou a dizer que o Fome Zero havia tirado da miséria 30 milhões de brasileiros, o governo militar tirou da miséria 30 milhões de brasileiros. Isso foi documentado na época. Não é isso? E não foi para dar esmolinha do governo, foi criando emprego. Ou seja, fizeram uma obra social muito mais digna. Na esfera econômica, os milicos fizeram um serviço brilhante. Tá certo? Também, a história da ignorância militar sobre o gramscismo brasileiro. Você sabe que o general Sérgio Coutinho morreu amargurado porque os seus colegas não entendiam o que ele estava falando. Ele escreveu dois livros sobre Antônio Gramsci, as pessoas não prestavam atenção, não davam importância, e enquanto isso a Revolução Cultural Gramsciana ia comendo todo o espaço em torno. Então, por que que ao longo de 30 anos de difamação e calúnia contra as Forças Armadas jamais processaram um difamador, nenhum único. Então, isso quer dizer que eles foram concedendo ao adversário o direito de agredi-los. Quando chegou naquele dia em que os estudantes, sem vergonha, pegaram os velhinhos na porta do clube militar e cuspiram em veteranos da Segunda Guerra, heróis nacionais, meu Deus do céu, e não lhes aconteceu nada. Peraí, isto aí é um efeito do estreitamento do horizonte de consciência. A classe militar não tinha compreensão do que estava se passando. Via tudo por estereótipos. Por exemplo, um estereótipo, revanchismo. Eu digo, ué, peraí, será que é só revanchismo? Os caras só querem se vingar do que aconteceu? Eles não querem o poder, não? Eles não têm um esquema muito maior do que a mera revanche? No qual a revanche é um pedacinho assim? Então, é uma figura de retórica que se substitui à descrição correta dos fatos. Pode lhe parecer reconfortante, porque você está tentando depreciar o adversário quando você usa este termo. Mas, na medida em que você o deprecia, você está encobrindo a ação dele. Está entendendo? Então, todo, vamos dizer, este predomínio, vamos dizer, do emocional no debate público. Né? E quando não é do fingimento emocional, fingimento histérico, tá certo? Tudo isso tem que ser suprido por conhecimento efetivo, gente. Então, você tem que criar uma nova cultura para criar uma nova política. Não tem outro jeito. Né? Agora, vem a seguinte pergunta. Gaspar Henrique Stemmer. Concordo que é preciso aprender mais e ampliar o horizonte de consciência geral, mas também vejo a necessidade da ação rápida, pois o PT roubando o erário numa rapidez estonteante e continua roubando o erário numa rapidez estonteante, se não forem tomar as medidas de emergência, o rombo vai ser tão profundo que será dificílimo recuperar. Já é dificílimo recuperar. E, em segundo lugar, quando se diz precisamos fazer alguma coisa já, você pensa o seguinte, a esquerda nos anos 60 tem uma parte que diz, não, vamos adotar aqui o Antônio Gramsci, vamos fazer ocupação de espaço e daqui 30, 40 anos nós tomamos o poder. E outra parte disse exatamente isso, precisamos fazer alguma coisa já. Onde estão eles? Estão todos no cemitério. E eles só serviram para uma coisa, serviram de símbolo, né, funerário para a Revolução Gramsciana. Então, nessas horas, eu sempre lembro a frase do Goethe, é urgente ter paciência. Se você ficar apressadinho agora, você vai morrer. Não é isso? Então, você... Enquanto a situação está piorando, você tem que ir desde baixo e construindo uma situação melhor. Não é tomar medidas urgentes para parar isso. Vai ser muito difícil parar esse negócio. Quando você vê que 35% do território nacional já foram doados a entidades estrangeiras, que o Brasil já chegou nos 70 mil homicídios por ano, tá certo? Que, vamos dizer, as grandes empresas estatais foram todas falidas, hoje a dívida do Brasil é de mais de um trilhão. Aquela dívida que o Lula se gabava ter sido paga, não devemos mais nada, etc. Não, só um trilhão. Tudo isso é claro que é muito grave. Tá certo? Eles estão drenando as energias do Brasil. Mas espera aí, o que nos impede de ir por baixo enxertando energia positiva e construindo uma nova cultura para criar uma nova política? Todas as oportunidades de ação imediata devem ser aproveitadas, evidentemente. Mas não é para confiar muito nelas. É para dedicar o melhor de si para elas, mas... Sim, dedicar com um espírito de obrigação e não de esperança. É? Por exemplo, quando as outras estratégias todas foram boicotadas, sobrou só do impeachment, o que eu faço? É claro que eu apoio o impeachment. Foi o que sobrou. Não é isso? Então, a comparação que eu fiz, você pode, é um boxeador, pode derrotar, nocautear o adversário na primeira, mas ele, no primeiro round, mas ele prefere esperar para vencer por pontos no último. A estratégia do impeachment é literalmente isso. Tá certo? E ainda... transformando em agentes do processo os mesmos políticos que colaboraram com a criação de toda a situação atual. Ou seja, é uma estratégia diminutiva, suicida, masoquista. Mas preferiram adotá-la. Muito bem, só sobrou isto? Então eu não vou ficar contra a última coisa que sobrou. Mas ainda é possível fazer outras coisas, mesmo na esfera da ação imediata. Por exemplo, deve haver algum modo de você desencadear uma investigação da Polícia Federal sobre a questão da eleição secreta, não dos votos roubados. não do voto eletrônico, porque tanto faz o voto ser eletrônico ou impresso. O que é característico é as máquinas terem sido programadas para não poder ser auditadas. Por que fizeram isto, meu Deus do céu? É? Ou seja, já estavam vetando antecipadamente a possibilidade de uma fiscalização. Segundo, o povo não foi informado de que a apuração seria secreta. Todos votaram crentes que seria uma eleição normal com uma apuração normal. Ou seja, o eleitorado inteiro foi enganado. Então, há evidentemente um crime. Quem praticou esse crime? O TSE. TSE inteiro. A começar o seu presidente. Então, pedir ao TSE a anulação das eleições é pedir que o criminoso se investigue e se castigue a si mesmo. É absurdo. Então tem que ser feito algo contra o TSE. Daí vem o pessoal e fala, não, mas eles têm foro privilegiado, eles só podem ser processados não sei onde. Falei, investigados, não podem? Por que você tem que acertar direto os ministros? Por que você não pode começar investigando o Relações Públicas ou qualquer funcionário? Como fez o Sérgio Moro, que vai pegando os caras de baixo até chegar em cima? É? Sempre há uma brecha para você agir. É? Então, uma ação imediata que eu propus já em março de 2015 é esta. Nós temos que agir contra o TSE. É? Então, se não podemos agir judicialmente, podemos agir policialmente. Podemos começar uma investigação, meu Deus do céu. E a investigação, naturalmente, a hora que esses funcionários de baixo forem apertados, eles vão fazer o quê? Apontar os seus superiores, dizer, foi o ministro que mandou. Por que não foi feito isso até agora? Se estão com tanta pressa, por que não fizeram isso em março de 2015? Porque entrou esse pessoal falando, nós vamos fazer a marcha para Brasília. Vocês ficam aí esperando que nós vamos ali a pé e já voltamos. E o que vão fazer lá? Vamos entregar, né, a tocha ardente para a classe política para levantar e ser o líder da história. Meu Deus do céu, é uma coisa de uma estupidez tão imensa, né, que, claro, os personagens mais evidentes são estúpidos, mas quem planejou isso por trás sabia o que estava fazendo. Né? E caíram um bando de gente sem experiência, esses Kim Kataguiris, esses Fernando Holliday, Janaína Pascoal, que entende muito de direito, mas de política é absolutamente cega. Tá certo? Uma boa menina, eu gosto muito dela. Eu acredito que é uma pessoa sinceríssima e honestíssima. Tá certo? Mas está metido no meio de raposa velha que come ela como se fosse um cachorro quente do café da manhã. Tá entendendo? Então, há muita coisa imediata que se pode fazer e deve-se fazer todas elas. Só que não com esperança. Deve fazer de maneira estoica, por obrigação. Se não der certo, não tem importância. Eu fiz a minha parte. Agora, apostar na criação de uma nova cultura para gerar uma nova política, não. Isso aí, você pode apostar que isso dá certo. Demora, mas dá certo. Sempre deu. Que Ronaldo Schirmer pergunta, qual a possibilidade do PSOL assumir o papel do PT na esquerda brasileira como uma reação à sua queda? Muita. Não, só pode até inventar novos partidos. Quer dizer, mudar, veja, o que é o PT? O pessoal se concentra, não, o problema é o PT. O PT não é nada, o PT é uma fachada do movimento comunista internacional. Nunca passou disso. Como ele deu certo, então o movimento comunista apoia o PT. Se ele desse errado, eles jogavam fora e criavam outro, como sempre fizeram. Quer dizer, faz 100 anos que o movimento comunista está fazendo isso, criando organizações de fachada, desfazendo e trocando. E o pessoal ainda não entendeu. Então, vamos dizer, fica sempre atacando o símbolo. É uma concepção fetichista da realidade, tá certo? Criada por o quê? Por um horizonte de consciência estreito, que se impressiona, vamos dizer, com as imagens e as ataca. Não apareceu hoje uma senhora fazendo cocô na imagem do Bolsonaro? Isso é política brasileira hoje. Você pega a imagem do sujeito e faz, né, cocô nele. Né? Edmundo, o que significa isso? Que mal isso fará? Né, ao Bolsonaro. Não é isso? Absolutamente nenhum. Mas é uma expressão simbólica de um sentimento. Mas não é só a esquerda que faz isso, todo mundo está fazendo isso. Expressão simbólica de sentimento. Quando, na verdade, na política, se vocês entenderam as minhas primeiras aulas, a política é feita de ações concretas, de pessoas reais que agem umas sobre as outras. Né? E se você quer saber o que está acontecendo, você tem que pegar os canais, as linhas de ação efetivas. Quem falou com quem, quem deu que ordem para quem angariou quais recursos, de onde, para fazer o quê. Está entendendo? Então, eu só acredito em micro-história. Quer dizer, é a história, vamos dizer, dos fatos concretos. Quando você não tem isso, você não tem documentação, então aí você é obrigado a usar, vamos dizer, grandes sínteses analógicas, simbólicas, mais ou menos ficcionais, que às vezes dão uma ideia aproximada do que aconteceu, mas é só quando você não tem os documentos. Mas no Brasil, né, eu acho que existe até um excesso de documentos sobre o que aconteceu nos últimos 40 anos, só que ninguém está mexendo. Por exemplo, eu queria um tempo atrás, não consegui realizar esse projeto por falta de tempo, documentar, vamos dizer, a decadência visual do Brasil nos últimos 50 anos. A destruição da imagem das cidades, que foi uma coisa absolutamente devastadora e que tem a ver com a próxima pergunta que vocês vão ver. Então, isso aí, a documentação existe, é questão de você juntá-la. Você pegar, por exemplo, você pega a foto da cidade de São Paulo, como ela aparecia nos anos 40, 50, né? Como as pessoas na rua se vestiam, qual era a aparência dos prédios, e você vê, ano por ano, a coisa sendo degradada. Essa degradação, vamos dizer, é ajudada desde cima. Você vê aqui, as escolas passaram a ensinar que a grafitagem é a arte. O que é isso? Você legitimar a destruição da aparência sensível. É isso? E eu já escrevi artigos falando que quando o ambiente visual é muito caótico, as pessoas ficam burras. Se você não consegue fazer a síntese visual, como é que vai fazer a síntese intelectual, meu Deus do céu? É? Então, uma certa ordem estilística na aparência das cidades é uma condição básica para você poder ter uma civilização frutífera. Se você percorre aqui os Estados Unidos, você vê que existe estilo em tudo quanto é lugar. É? As casinhas mais humildes tem estilo. Né? E uma vez, a primeira vez que eu fui a Curitiba, a gente passava por uma favela no caminho. E eu olhei a favela, eu quase caí de costas, porque as casinhas todas de madeira, todas bonitinhas, com florzinha na janela, tudo arrumadinho. Eu falei, meu Deus, a civilização está aqui. É? Então isso quer dizer que não é uma questão de dinheiro, porque o brasileiro também confunde cultura com dinheiro. Ele acha que ser culto é ser chique. Eu digo, não é, é ter o senso da forma, meu Deus do céu. É? Ou seja, não são os materiais que você está usando que interessam, mas a forma que você imprime a eles. É isso? E aqui nos Estados Unidos você vai visitar um acampamento de trailers, que são os sem-teto daqui, está tudo arrumadinho, bonitinho. Não é isso? Quando vem um sujeito com uma ideia brasileira, fala, não, eu quero fazer uma casa original, e faz uma casa diferente de tudo, que ele paga os tubos para o arquiteto fazer uma monstruosidade, os vizinhos quase o matam. Porque ele tem a ideia de que a casa dele está solta no espaço, não tem relação com o espaço em torno. Né? A embaixada do Brasil em Washington, coisa mais feia. Gastaram dinheirão. É um mico de mármore. Né? Então, isso é preciso documentar a destruição da paisagem visual brasileira nas cidades. O pessoal está mais preocupado assim, se queimaram uma árvore lá no Amazonas do que se destruir uma cidade inteira aqui, onde você mora. Né? Mataram um mico-leão-dourado. Né? Quer dizer, é total falta de senso das proporções. Agora, Eric Banuart pergunta, pouco tempo atrás me recomendaram o livro A Lei e a Ordem, do Ralph Dahrendorf, na qual ele trata da questão da anomia. Geralmente como sendo uma espécie de antessala para o totalitarismo, geralmente como consequência da ordem jurídica causada por uma revolução. De modo que após uma revolução, o agente revolucionário, seja um indivíduo ou um grupo, detém o poder absoluto, uma vez que não está sujeito a nenhuma ordem jurídica. Isto, evidentemente, é um procedimento essencial de todo o movimento revolucionário. Quer dizer, você minar a ordem, não só a ordem jurídica, mas a ordem moral, a ordem lógica, a ordem linguística, para que deixar todo mundo desorientado, de modo que ninguém tendo um plano de ação coerente, só ele tem, ele sabe o que ele está fazendo, os outros não. Né? Então ele acaba por predominar. Então o que ele está querendo não é a desordem, é a desordem, é apenas um período, é um interface, não é isso? Entre a ordem atual e a ordem que ele pretende montar, a qual terá que ser totalitária necessariamente. Não é isso? Porque revolução, por definição, é um projeto de mudança total da sociedade a ser realizado mediante a concentração do poder político. Claro que nós podemos usar a palavra revolução para outros movimentos também, como a Revolução Americana, que não foi isso, não foi, não houve a concentração do poder, ao contrário, houve uma distribuição do poder. Mas, vamos dizer, no sentido que eu uso a palavra no estudo da mentalidade revolucionária, a revolução é isso. Tá certo? Então, este procedimento de você criar, vamos dizer, o caos mental, moral, jurídico, etc., etc., é absolutamente essencial. E nós vemos que as forças de esquerda no Brasil estão fazendo isso há 30 anos, meu Deus do céu. Eles querem botar desordem dentro das casas, dentro das famílias, de maneira que as pessoas não se entendam mais. Né? Quando você começa a promover, por exemplo, ideias políticas baseadas no desejo sexual do cidadão, você já está em pleno caos. Né? Porque o desejo sexual não pode ser base de direitos, meu Deus do céu. Não, porque é uma coisa totalmente subjetiva. Né? E isso aí, hoje em dia, foi transformado, vamos dizer, num valor sacrossanto. Ele tem um valor religioso, você não pode tocar nisso aí. Quer dizer, é claro que isso é indução à loucura. E quem está fazendo sabe. Né? Quer dizer, só os engenheiros sociais lá de cima sabem, os agentes comuns não têm ideia, acreditam realmente que há um grande progresso, vamos dizer, da civilização, na hora que você tem os banheiros unissex, é um grande progresso, quem é contra é um reacionário atrasado. Mas eu não estou vendo progresso nenhum nisso aí. Porque você vai ver muitas sociedades primitivas onde há banheiros unissex. Aliás, não há banheiro nenhum. Todo mundo faz cocô onde bem entende. Tá certo? E por que nós voltarmos a isso é um grande progresso? Não estou entendendo. Né? A própria noção moderna de higiene está sendo perdida. Né? Você vê essa foto dessa moça fazendo cocô na rua em cima da foto do Bolsonaro. Você vê o outro cuspindo na cara, a mania de cuspir na cara das pessoas. Perderam a noção de higiene, a noção de que os corpos devem ser mantidos a uma distância segura o suficiente. Não é isso? Então, já até, você vê aqui, o caos penetrou até na esfera das sensações físicas, meu Deus do céu. Muito bem. Leonardo Barcelo pergunta, na sua opinião, a descrença nas instituições não propicia que grupos de esquerda permaneçam no poder com promessas limitadas com efeito imediato? Com a crise do atual sistema, qual seria, na sua opinião, a melhor fórmula para a renovação? Muito bem, depende de quais instituições você está falando. Se foram instituições criadas para gerar o caos, né? Então, eu não vejo como você se abster de criticá-las sob o pretexto de que derrubar as instituições favorece os revolucionários. Se foram os revolucionários que criaram as instituições para favorecer a revolução, então você respeitar as instituições é você respeitar a revolução. Está entendendo? Você precisa ver o seguinte, quaisquer instituições, elas têm que se basear, vamos dizer, nos princípios universais do direito, meu Deus do céu. A instituição não vale por si, só porque foi criada. Né? Instituições que obrigam você ao impossível violam um dos princípios fundamentais do direito. Né? Instituições que criam, vamos dizer, uma desigualdade de acesso às informações fundamentais violam o princípio do direito. A eleição que nós tivemos foi isso, o país inteiro teve o acesso vedado a informações fundamentais sobre o seu destino. Tá certo? Então você cria, vamos dizer, uma estratificação social monstruosa. Lá em cima está o seu Toffoli, que é o onisapiente, ele está sabendo tudo, está controlando tudo, e aqui embaixo nós estamos que nem barata tonta sem saber o que vai acontecer. Tá certo? Então, vamos dizer, estratificação social não é só por meio econômico, não. Existem milhares de meios. Tá certo? E o que esse pessoal tem criado é uma estratificação monstruosa, onde eles sabem tudo, eles podem tudo, eles têm o controle da informação, têm o controle do fluxo das notícias, e o povo embaixo tem que se virar, andar no escuro e dizer amém. Então é isso aí, gente. Até a semana que vem, muito obrigado. Desculpe novos problemas técnicos, mas não há o que nós possamos fazer. Né? Muita gente vai ter que assistir a aula na gravação. Então tá, muito obrigado, até a semana que vem.